American 9753, read back correct, report right for startup and pushback. Report right for startup and pushback, 9753. Solo, boa tarde, 4076, livrou, tá na Alfa. 4076, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, 4076. Sabe, tá passando meu bolso pra bom? 3, decolado às 38, chame controle de frequência 119.35. 1935, 4033. Houve Bravo Índia, aguarde para cópia. Bravo Índia, dentro da Capão, o Golfo Bravo Índia. Antes da Juliette, 4076. Azul 4076, autorizado ingresso, parte principal, portão 3, azul 4076. Portão 3, ingresso autorizado, 4076. Azul 4033, voe direto da El. Da El, 4033. 19, Mike Lugar. Gente, Mike Alfa, Vida Juliette. Desça para 2000 pés, que é NH1 no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. Olá, boa tarde, Papa Romeu, Mike Lu Bravo, salve. Papa Romeu, Mike Kilo Bravo, autorizado Alfa, chamante Juliette. Oi, Juliette, Mike Lu Bravo. Mike Quebec, livre frequência. Já, toca a volta, Quebec. Web 5728, desça para 4000 pés, NH1 no 0 no 2. 4000 no 0 no 2. Line 90, ready to push back and start up. Affirmative, we are ready to push back and start up. Wait, please, American 990. You want us to stand by? Yes, I want to stand by. Okay, we will stand by and we will wait for your instructions. Okay, American 990. O Golo 941 está descendo para o 050. Gente, Golo 941. Golo 738, reduz velocidade para aproximação. Descendo redução, 738. Tram 38 no meio, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, pontinho, boa tarde. Web 5728, reduz velocidade para 1.709. 1.709, reduzindo, autorizado, aliás? Autorizado ele. Trip 5490, chama Recife na frequência 12000, decimal 85, alterna 136, decimal 65. 126-8533-6554-90. E esta 3296. And ground American 990, can you say a reason for delay? There is American 990. There is is the following. In my last ATC clearance, we cleared you to flight level 360, and you say something about flight level 360, and I didn't know, or I don't know how you mean about this. Negative. We will take the clearance to 360. That's fine. Okay. Only doubt about flight level 360. It was approved 360. We have a Learjet behind you. In more 50 minutes, you'll be cleared to start up engines and push back. Call me right to taxi. Okay. Understand. We are cleared to push back and start. Just now, there's a Learjet 31 passing behind you, but it's leaving now. You'll be cleared now. Report right to taxi. Okay, copy. After the Learjet, we are cleared to push back and start. Thank you. Affirm, sir. Affirm. The Learjet is going now. Obrigado. Thank you. Fly America 9753, ready for push back and start. Fly American 973, send it by. Standing by 9753. Fly American 9753, number 2 in the sector, estimated 5 minutes. Number 3 estimated 5 minutes, 9753. Confirming Fly American 973, you are number 2 in the sector. Traffic number is your left. Okay. Number 2, the first one on our left, 9753. This model is 5. 513325, azul 4833. Vamos ver o Golf Bravo. A nave que chamou foi o Golf Bravo India? Seja, Golf Bravo, a gente faz um check no equipamento rádio, clareza 2, tá muito baixo. Rádio, tudo bem a bateria, senhor. Mas quantos minutos pra bater o acionamento? Um minuto, só mais um minuto, o Golf Bravo indica que já vai ser dada a autorização. Ok. Solo Salvador, 3-1 no... 3-2-1-2, 3-2-1-6. Tá, 3-2-1-6, autorizado, Alfa, chamante a Juliette. Autorizado, governador da pista, reporte frequência livre. Web 5728, complete a aproximação, torre 118, decimal 6. Web 5718, continue aproximação, reporte marcador externo, frente de pouso baixado e travado. Reporta, 754, sua identificação chega da Mari, desse com João 060. 060 com a Mari, 754, assim, informação, papá. 1941, após ETAP, desceu para 2000 pés, autorizado TLS, reporte estabilizado. Após ETAP 2000, reportará estabilizado, 1941. Ground American 990, taxi. American 990, confirm that's on board in Endurance. American, I didn't get that. We're ready to taxi. We have 91 passengers on board. Is that what you want? Confirm Endurance, American 990. 2-1-9. American 990. We don't understand, sir. We're ready for taxi. 328, check trem de pouso, pista livre, venha 100 graus, 09, frente de pouso. Motor externo, está travado, web 5728. Tower 118, decimal 6, 7-8-1-0-1-1, American 990. Okay, copy, clear the taxi, India Alpha holding port, runway 10, and we'll call 1186 down. Paulo, boa tarde, 1738 Livrosa. Boa tarde, 38, off, chama Juliette. Chama a Juliette, 1738. American 9 is your confirm alternative airport and the time of flight. Okay, we are going to Miami, 8 hours and 20 minutes. Roger, American 990, on hold short, runway 10, contact towers, 8 hours to 1 minute, Miami alternativity. Okay, copy, thank you. 3 anos no meio da tarde, aguardando só. South America, your destination is American, it's Miami. Your alternative is a... Antes, 144, desça para 3000 pés, QNH 10012. 3000 pés, 0012, 3142, quatro. 54 para 5000 pés, QNH 1012. 5000 ajustado 1002, pés 54. Será que o Port Red for taxi? Yeah, for Saddam, we port ready for taxi, 90753. Tan 32 no meio após a passagem do Boeing da América, está autorizado ingresso na parte principal, portão 8. Gente, após a passagem, ingresso na parte principal, portão 8, Tan 32 no meio. O Boeing 728 vai seguir o Airbus da Tan, informando que o pátio seu é o pátio 3. Vai ingressar pela Juliette, ingressando no pátio 3. Atenta ao sinalizador, quando lá. É, estamos na retaguarda da TAM e a Juliette, pátio 3, observando o sinalizador 1738. Solo frequência 121.9. 129, solo, sem silêncio. Tower American 990, number 1 ready. To push back. We are ready for pushback Delta. We report you ready for taxi. Roger, fly 9753. Motor Objeto 5728, formação Papá, boa tarde, para Recife 330. Em 728, informação vai correta, destino 01, não aguarde para a cópia. Salvador, Juliette 5728, lembrou? 5728, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 5728. Terra 3 de pouso baixado e travado. Portarago, 941. Tá livrando a região do CIA, senhora, vai manter sobrevoo Simões Filho. Gente, após Simões Filho. Botar lá em Simões Filho, não dá um Simões Filho. Antes, zona 44, desça para 2000 pés, autoridade dele é esse, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, certo? Zona 44. Tipo, parte 3, já tem outro sinalizador lá. Tranquilo, obrigado. Baixado, travado, Golo 941. 5728, autorizado, ingresso parte principal, portão 2. Parte principal, portão 2, 5728. Confirme, tem livre pouso, Golo 941? Afirmo, pouso autorizado. Livre pouso 90, Golo 941. parte 38, posição 5, parte 3. Sim, obrigado. Skyline 990 Airborne at 53, contact Salvador Approach Control, frequency 119.5. I'm P35, thank you. E o nível de voo? A WISP 1 vai do 060 a 160 e o nível solicitado 240. Então vamos lá, chegada a Bosch, estava autorizado 160, pode confirmar a última altitude? Desça para o nível de voo 050. 050 na Bosch, 697. Ali, Salvador, voo no 600. Voo no 600, mantenha escuta. American Line 90, with the contact, cargo flight level 360, momo departure. Ok, and momo departure, just confirm, unrestricted to 360? Abita Fatal 360. Ok, 360, thank you. Gol no 600, sem identificação, chegada Mari, desça para o João 060. Gente, aguarde coordenação com o centro, Golf Bravo Índia. Eu baixando para 060, na chegada Mari. Gol no 754, desça para 2000 pés, autorizado LS, aposto estabilizado. O Gol no 754, pode descer para 2000. Autorizado 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportará. Train American 9743, ready for taxi. Standing by, fly American 9753. Standing by, 9753. Zona 44, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, tá em preso no 44. 441 no Sala 55, livre pista pela direita. Chame Sala frequência 121.9. Salvador, boa tarde, tá 144, passando em Serra Vitor Delta 07, baixar travado. Vou copiar a torre? Eu tenho 3144, final, e ali a TXV baixar travado. 4 não copiou a torre? Ah, negativo, tá 3144, confirme. Vou no 941, né, torre? Na sua escuta. Liberou, 219 direita. 219 direita. 3144, avistado, checa o trem, 120 graus, 10 nós, 1011 não tinha, pouso autorizado para pista 10. Estado, livre pouso, 3144, obrigado. 18 decimal meia dúzia, adicione no transponder 5-4-4, Golf Bravo Índia. 5-4-5-4, da banha direita, da aula, Rio de Janeiro, transporte ao Índio, 119-35-5-4-2-4, transponder. Pela minha carta aqui, é o nível mínimo da aeronave, 100%, não é o máximo não. Gente, pela análise, o Golf Bravo Índia, mas o que nós vimos aqui é o 060 160. Guarde para a coordenação novamente, ok? Golfe Bravo Índia. Fly American 9753, confirm presence on board in the endurance. Solo Gol no 941, livrou canal. Autorizado Alfa, chama de Juliette, Gol 941. Até mais Juliette, Gol no 941. 545. Confirm flight to Fly American 9753, confirm your presence on board in the endurance. 153 for 4. Short suit on this departure, American 990. Disregard, we will make the restriction at Momo, thank you. But it's not necessary. It's not necessary at this moment. The traffic on this arrival do not interrupt to your climb, okay? Okay, thank you, American 997. Tower 118.6, QNH 1011, fly American 9753. India, Alpha, holding point runway 10, on holding point 118.6, 9756. No Golfo Bravo Índia? Gente, o senhor me manterá o 160 mesmo? O 160 depois do controle com o Drácula, que é pra fora embora. O Bravo Índia está autorizado a acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Solo Webjet 5728, portão 5, tem a nossa autorização? Webjet 5728, autorizado para Recife, nível de voo 330, via Up Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Controle operando em 119.35, torre 118.62, aciona o transponder 5501 no Webjet 5728. Ok, Recife autorizado, 330 ao nível, decola da 10, esquerda, Puca, Caju, Up Whisky 58, 0935, 186, 5501, transponder 5728 Web. Objeto 5728, 5501 no transponde, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Chama aí, 28 Web. O gol no 941 está antes do acidente. 3144 no taxiway alto. Gol no 941 está autorizado ingresso na parte principal. Correção, após a passagem do MD-51 da Fly America, está autorizado ingresso na passagem para o pátio principal, portão 7. Mostra a passagem do tráfego que está pelo pátio ali, vai pro portão 07, o gol 1941. Tá 3144, continue taxiway Alpha, chama a Juliette. Vai chamar a Juliette, né? 3144. 754, passo externo, baixado, travado. 1754, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Autorizado na 10, confirmando, 100 com? 12, nós. Obrigado. Para o pátio principal, portão 10, portão 3144. Mostra a contagem da aeronave que está saindo do pátio, segue a aeronave do box 10, até 3144. 0-2-1-0-9. 600 para 2109. 97, após pelo, desça para 2000 pés, que na H1011. Está presente pelo, 2000 pés, 1011, com 697. Fly American 9753, can you see the Boeing on the final? Yes. Fly American 9753, after landing of Boeing 737, you cleared lineup and maintain. After Boeing, clear to lineup and maintain. 9753. Bravo Índia, confirme 4 a bordo, Campinas, 3 horas. 6 horas. 6 horas, 4 a bordo, Campinas. O Bravo Índia está autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via pátio principal Índia Alfa. No ponto de espera chame a torre 118.62, ajustando 10 11 Golfo Bravo Índia. Prato, um bom voo, Golfo Bravo Índia. Mantém escuta, Golfo Bravo Índia. Golfo Bravo Índia, foi feita a consulta aqui com o centro e o centro autorizou o nível de voo 240. E o senhor tinha razão mesmo a princípio. O senhor prefere o 240 ou manter o 160? Já foi coordenado o 240. O nível de voo 240, então, permanece a saída e está autorizado ponto de espera no ponto de espera chama torre 118.6, ajuste no 0 no 1, no bom voo, Golfo Bravo Índia. Alô, Salvador Azul 4089, autorização Vitória, a gente vai lá, dá para Papa, Azul 4089. Azul 4089, Papa correta, ajuste no 0 no 1, pronto para a cópia. Pronto. Azul 4089, autorizado para Vitória, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Yield, onde tem setor AEL para o Whisky 50. Controle operando em 119.35, torre 118.62, acione no transponder 5476. Azul 4089. 4089 da Azul, Vitória 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, direção AEL para o Whisky 50. 5476 no transponder, 129.35, Azul 4089. Azul 4089, confirmando saída da El, Leda, pós Leda, Hilt, ok? Onde recebe o Brusque 50 e o controle 119.35. 119.35 da El, Leda, Hilt, Azul 4089. Azul 4089, contingimento correto, chamando para pushback, acionamento. Semana 4089. Solo, bom dia, boa tarde, 1754 Libro. 1754 via Alfa, chama a Juliette. Alfa, antes da Juliette vai chamar. Confirma o tio aeronave, Web, Jet, 6721? Isso, 330 para Fortaleza. Objeto 6721, informação em curso é Papá, ajuste no 0 no 1, pronto para cópia? Pronto para cópia. Objeto 6721 autorizado para Fortaleza, nível de voo 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, onde interceptará o Pizulu 19. Controle operando em 119.35, torre 118.62, acione no transponder 554, Webjet 6721. Sede autorizado 330 para Fortaleza, Pizulu 19, decola 10 curva esquerda, Momo Froti, 119.35 no controle, 118.6 na torre. 5514 no transporte. Objeto 6721 no contingimento correto, chama para o pushback e acionamento. Mara. Alô, Oscar, Oscar Bravo. 6, contact Salvador Cruise Control, frequency 119.35. 935. Good night, 7753. Bye bye. Pátio 3, que fez? Isso, pátio 3, para decolar na 10 e autorizar a interseção de outro. Gente, acho que ela fica brava, informação em curso é a Papá, ajuste no 0 no 1, aguarde um minuto para cópia. Patrol Salvador, Fly American 9753. Fly American 9753, with the contact, Eclipse Letter 320, Avo de Paz. Fly American 9753, Avo de Paz, Fly American 9753. Go, nome da acessibilidade. Afirmativo, 697. Curva 697, chame torre, 118.6. Dia. Salvador, bom dia, boa tarde, 3660, senha Papá. 3660, chegada Mária, sua dedicação desse para o nível 050. Identificou 050 na Mária. 697, tráfego avistado, livre pouso, confirme de pouso baixado travado, vento 100 graus, 119. E depois na pista 10, o gol 1-1-6-9-7. O meu Golfo Bravo Índia, decolada 08, chame controle, frequência 119.35.